geral. Convocando a geral. Feito, confirma a presença, maluca rua entra em cena. Aqui fora a euforia é grande, pessoas vêm chegando sem parar a cada instante. Vários estilos diferentes, batida como sempre envolvente. Z, I, C, O, R, a noite é nossa, sejam bem-vindos. Vai começar a festa agora, já já a casa vai lotar. Os convidados estão lá fora, vão rolar. Seja bem-vindo à noite, dance, curte sem moderação. Essa batida e sinta essa vibe, pura emoção. Convocando a geral pra dançar com Capriete. Quem comanda festa, ele rima, só faltou você. Convocando a geral, e levante suas mãos pra cima. Vem pra pista, você vai gostar. Convocando a geral, tudo nosso esta noite. Então okay, fique à vontade, você é pra sentir gozar o clima. Ei, mano, bem-vinda, a festa é nossa. A rima com certeza não para. E como a festa começou faz tempo, eu logo me apresento, faço a minha cara. Mas antes, eu vou aproveitando a cada lance. Mulheres bonitas, mano, firmeza, tô distante, geral. Vejo de camarote a pista, agora é minha vez. Coloque suas mãos para cima e vem. Porque hoje tem a batida lá no máximo volume 100. A temperatura aumenta, eu faço a minha parte no palco que se apresenta, adivinha quem? C-A-B-R-I-E-H. Se você quer ser feliz, vem pra cá dançar. A balada termina com o som desligado. Tá tudo funcionando, tá fácil.